Passa na 3. Polo controlado da IMA, o vento em Salvador no 50 graus 079. Depois da lama, solo controlado, até uma agora. Pode ser da 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Confirmando o vento, 120 graus, 089, decolagem autorizada, pistão 20067. 7208, com 07. Decolado 240, chama o controle de Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Vou na 2067. 2067, contato com a Adana Decolagem, via saída São Bruno, subindo o treino de voo 360. Via São Bruno para o 360, o Ono é o 2067. Do 4463. Do 9000 sudoeste do voo aéreo de Salvador, seja estado encerrado, mantenha nível de voo 980, chame o controle e liga a frequência 120 e sinal 1. Jogou 2067, voa Fátima. 2067, você precisa ver a coordenação com o controle de sistema. 2067. O 2067, no controle de sistema, frequência 125, 1, antena 123, 8. 356, via chega totalmente 1, desça para o nível de voo 050, ajuste para 096. Ponto 4, deixa na linha 356. Contato 3304. Salvador, Saturday 378. Patente da Lima no 04, autorização para Fortaleza. Salão 356, deixa para 2, meu pé tem restrições, ajuste na 096, todos aproximados ao procedimento LS-78, pista na 0, as nossas visadas. Estão no zero, vento 170 graus, 099. E no colo zero, são 347. Chama o centro de exercícios, frequência 120.0, alterna 128.8. 360.2.2.3.3.0.4. Chama o centro de Salvador, 120.8, Lugo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Alemanha 356, complete nosso procedimento, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, o Xanemia 356, estabilidade de Ashexway, polo zero. Xanemia 356, boa tarde, avistado, polo autorizado, polo zero, vento 170 graus, 0 máxima. Papa Romeo Hotel, Romeo Golf, Plano Fala do Costa. Reporte fora do solo, informa o Airbus da Avianca na curta final para ponto no zero, sem interferência com este decolagem no zero, o vento 150 graus, 10 nós em Salvador. Decolado a partir da Enrimar ao 03, prossiga com o Proeco aguardando o transferente de comunicações. Vai, guardar a transferência, tá, meu amor. Xanerminha 356, no solo 04, liberar VTXA Foxtrot, chame o solo Salvador, no 2 em décimo monte. 2 ou 9, o Xanerminha 356. Boa tarde, TAM 3378, ponte 0 no 0, pronto. TAM 3378, boa tarde, autorizado a minha e mantém a questão no 0. Alinha e mantém a questão no 0, TAM 3378. Chama 125, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 132, obrigado, boa tarde. Tiro para o linha do litoral norte, em 510, e chama o controle Salvador 120, decimal 8, sem novo. Aproxima a linha do litoral, chama o controle hotel, uma boa. TAM 3378, após decolagem, caso receba no Chiquens, à esquerda, prosseguindo para a linha do litoral norte, um helicóptero a 500 pés, sem interferência com a decolagem. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Centro do tráfego, está autorizada a decolagem, pistão no zero, TAM 3378. E Envolve mais 500 pés, ajuste no hotel no Minas, né? Que tem controle em Salvador. Aí na sua escuta, hotel no Minas. Carro 1908 Whisky, mantenha sobre regra de voo visuais. O nome é 500 pés, ajuste na 096. Seja atento à área proibida de Camaçari, reporte se asa visual com campo. Any chance of coordinate with the C Center of the Protein Intersection Heading? Roger, stand by. Standing by. Agora 55, terça para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 096, autorizado o final do procedimento em LS, a questão não era a sua verdade. 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, pode ser utilizado a definir a... sete, contato radar 57 milhas, sudoeste de Salvador. Vou para o médio para interceptar a chegada do médio 1 no repasse para a descida. Ajuste na 016. Hotel Romeu Golfo, mantém a linha do litoral norte. Mantendo a linha do litoral, querido. Chanel 626, foi direto Puna, desça para o nível de voo 080, sem restrições, ajuste na 016. Hotel Romeu Golf, a parte para o setor norte de Salvador. Hotel Romeu Golf vai passar o setor norte. 255, chame final Salvador, frequência 119, décima 8. 119, décima 8, 255. Para interceptar a chegada do Almed 1, não deixa para o nível de voo 090, ajuste na 016. Center 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Okay, 126.85, if unable 125 decimal 45. Thank you for your help. Desde 27, desça para 4.000 pés, ajuste na 016. Quatro, voo direto Zona. Direto Zona 3, 144. 6320, desça chegada para o MED 1, desça para o nível de voo 1900, ajuste na 06. Recebi o MED 1, até 1900, com muito preciso, na 6320. A chamei 6206, tem condições de manter a presença de velocidade até mais próximo de Duna? Não, até a 6206. A gente mantém, para você cancelar. Romeu 90S com isso, visual com campo. Afirmativo, visual, 90S. Sim, para ingresso no circuito, chame para o Salvador, frequenta 118, decimal 5. 2 horas, 5 graus, 90S. 6141, desça para o nível de voo 100, ajuste na 0, 16, chegando a bom. Chanel 6226, desça para o nível de voo 070. 03144, desça para o nível de voo 080. 080-3144. Chanel 6226, chame final Salvador, frequência 119-8. 098-6226. 36141, número 4 na aproximação, redução para 2309. Kia, confira a descida nível de voo 070 direto do Duna, confirma a velocidade indicada. 280, descendo para 0. Tem reporte para a redução, chalé 6226, agora o número 1 na aproximação. Luna 255, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. Boa noite, G227, desça para 4 no TES, operação para o sequenciamento, curva esquerda 3090, está limitado pela radial 280 de Goiás, Salvador. Esquerda 0090, limitado para 287, Salvador. Livre posição 0125. G227, chance de um Salvador, frequência 119, última 8. Desça para 2010, altímetro 1906, autoridade final do procedimento, ele é TXY, são as áreas são estabilizadas. Desça para 2000, livre 3 a 1906, está com 0,16. A gente vai 1910, ajuste na 0,16. Se mantenha a proa 0,90 limitada pela razão 2,80, cuja proa 0,80. Aproximando 2M, limitado pela 280, Salvador 280. Seja na boa, 0100027. Limitado pela 280, reautorizado, isso até 3 mil pais. Autorizado até 3.000. 3.000, para o 92.090. Na 3.000, na escuta de controle, Salvador. Desça para o nível de voo 090. Controle, boa tarde, Azul 2771. Azul 2771, boa tarde. Contato radar 10 milhas sudoeste de Salvador, foi do mês para interceptar a chegada do mês 1, na voz para o destino. Ajuste na 06. Brasco, eu esqueci de avisar o capitão 7. Afirmativo, nome Brasco. Sim, estou autorizado. Pistão 7, vento 1, 7, 0 graus, 1, 0, 9, papai, meu, vem Brasco, eu esqueci. Livre pouso na 1, 7, 7, November after this. 060, chão final Salvador, frequência 119.8. 19, antes da cena final 060, 3144, boa. O Xené 6141, desça para o 018070. 3144, reutilizada a descida para 3.000 pés. 3.000 pés, reutilizada a descida para 4.000 pés. Se reutilizou, então, onde se pula 4.000? Ilhas, rumo nordeste, capa nível de voo 980, descida para nível de voo 1110. Embraer 190. Azul 4422, tráfego 3 horas, 20 milhas, com o norte, mantendo nível de voo 970, alfa 172. O Xalé 6395, aguarde. O Xanon 6141, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Seu localizador. A 040, está seu localizador, G17. 32, desça para o nível de voo 070. Zona 44, deixa para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexto. E? Vamos estabilizado. Sim, estabilizado o S3, descendo a 2.000, vai apontar estabilizado 3.144. Xalé 6141, autorização para sequenciamento, curva direita na proa 2, cruzada limitado pelo curso localizador. Salvador. Xalé 41 no controle? Xalé 6141, chame final Salvador, frequência 119.8. Xalé 6141. Boa tarde, autorização para sequenciamento, curva direita na proa 240, limitado pela Rádio de Salvador a 2380. 240, limitado pela Rádio 771, desça com 2209. Desce com 2209, azul 2771. Tanto em 144, está visando o setor? Totalmente visual. Já está visado o vale volta em grande, se der no 1700 pés, informe estabilizando. Lembra-me, essa é a estabilidade 3144. Fechando em 6320, para 2009. Reduzindo para 2009, na 320. De 27, participa com seu localizador com a direita na proa 070. Direita 070 para o localizador G17. Deixa para 2010. Reduzindo para 2000. Sequenciamento, com a esquerda para o 360, experimentado pela radial 280 do Bairro Salvador. Esquerda 360, estado Salvador, 280 do Salvador, é 3271. Azul 3771, desça para o nível de voo 130. 130, 2771. Fechamento 315, redução para 2209. Redução são 229 metros. Para o sequenciamento, curva esquerda para o 090, está limitado pela radial 280 do Velho Salvador. Altímetro 906. Mantenha a prova, 74.060, final da sequência. Chamemia 305, redução para 2009. 2009, 4422, tráfego que procede na aproximação. 1:07.3, passando 060 para 4000 pés, com 200 de grau de sítio. Reduza para 2009. A Vida 771 no complexo curva direita na proa 025, permanece o limite. Direita 025, permanece o limite, o azul 2771. Azul 4422, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 06. Mantenha 2.0, chamei a minha 3.5. Chamei a 1.41 na curva esquerda, na proa 1.90. Esquerda 1.90, chamei a 1.41. Preparação para o sequenciamento, curva direita, proa 2.90, está limitado pela radial 270 do Velho Salvador. Direita 210, limite radial 270, é 3. Esquerda 130, você está ao final da hora, né? Tá, 3144, complexionado o procedimento, sempre põe a 1.08, decimal 95. 295, grato, uma cerveja. 63320, reutilizando a descida para 3.03. Essa 3.0, né? 6.0. 6.95, desce até o Macapé. Ok. 771, redução para 2.009. Reduzindo para 200, o azul 771. Gente. 763.95, vai atender o Macapé. 1.08.95. 1.08.95, chama a torre 6.27. Chamei a 3.0, também que você está com o direita na torre 0.70. Direita 0.70, aproximação, continue a guarda pista livre, ajuste no 0.05. Perfeito. 4.422, boa tarde. Isso é para 4.006, altímetro 1.0.16. 4.016, chama aqui a patroa 0.20, cidade 2.0. 4.422, curva direita na proa 0.50. Canal 9.20, veio a da descida 2.006. Para 2.000, desça para o nível de voo 0.50. 0.50, 2.7, 7.1. Passarela 6395, tráfego aqui para o sol na aproximação, 10 horas, 1 a 2 milhas, rumo norte, passando uma centena para o 050, afastando 72. Passarela 6395, desça para o nível de voo 060. 060, mantendo a prova. Seu 771, complete curva à direita na proa 060, eu posso estabilizar. 060, repórter estabilizado no Leste Azul 2771. Azul 442, para interceptar com seu localizador, curva direita na proa 070 e deixa para 2000 pés. 0-2000, o localizador. 305, seu novo limite, a radial 270 do Guaia Salvador. Sim, limite a radial 270. 23 milhas no cabeceiro no zero. Telemia 315, complete curva esquerda na proa 080, aguarde o último vetor para o localizador. 180, aguardando, 6315. 420, reduza para a velocidade de aproximação. Reduza para a velocidade de aproximação, 6320. Deixa de receber a companhia, agora passando o dono com o 140 de ground speed. Sim, a minha hora passando, estou em 1-8, decimal 95. Já 3.000, o último 0.05. 3.000, 1.0, 1.05. Zero da Força Aérea, bandeirante da Força Aérea, agora peça a cruzar o eixo da pista auxiliar. Telemia 315, na proa 080, reposta cruzada. Na proa 80, reportará no ILS, telemia 315. Aproximado para o regimento, estamos correndo no 8 decimal 95. 6320, boa tarde, continua a aproximação, número 2 agora na aproximação. Informo a aeronave que precede a voz da companhia a aproximadamente 3 milhas da cabeça do museu. Aguarde que está livre. Aguarde que está livre, Autorizado 2000 pés, o procedimento X-Ray da 1-0, reportaria estabilizado 2771. Telemia 305, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. Para 3.000, com relicência, 6395. Telemia 6141, pouso autorizado, pistão 90, vento 190 graus, 09 mais. Agora sim, pouso Telemia 6141, como a faixa de uma curta final? Tornamos um alfa, tome 7 e 12. Temos o próximo que a gente quer. 320 copiou a informação do MM da companhia? Afirmo, Renault 4, 320. Gente, chamei a minha 320, com sua aproximação, caso não receba autorização de ponto, reporte na DM que é não remetido. Posso analisar repetida, ou será 6320.